No século III, os cristãos do Egito dirigiram à Mãe de Jesus uma oração conservada com carinho até os dias de hoje. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, Maria Imaculada, rogai por nós. Mas por que dar o título de Imaculada Conceição a Maria? É como experimentamos ao amanhecer. Muito antes de sermos capazes de vislumbrar o sol nascente no horizonte, já conseguimos perceber a claridade que dele emana, transbordando de luz e beleza a vastidão onde ele surgirá. Da mesma forma, muito antes de nascer Jesus, o sol da justiça, a aurora já resplandecia em Maria, sua mãe, porque ela é cheia de graça. É com essas palavras que o anjo Gabriel a ela se dirige. Alegra-te, cheia de graça. Portanto, ela não se torna plena da graça de Deus após acolher a ousada proposta que o anjo lhe traz. Ela foi concebida e sempre esteve assim, agraciada. A fé cristã acolhe assim Maria como a mulher toda de Deus, a perfeita discípula de Jesus, aquela que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. O pecado é a ruptura com o projeto de Deus. Para expressar essa ruptura da humanidade com Deus, as Escrituras Sagradas nos trazem preciosa narrativa. O casal primordial desobedece à ordem divina e come do fruto proibido, da árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal, colocada pelo Criador no centro do Jardim do Éden. Essa desobediência representa o desejo arrogante da humanidade de querer se igualar a Deus. Na narrativa, a serpente é clara ao tentar Eva. É que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, possuindo conhecimento do que seja bom ou mal. Fica evidente, portanto, que esse pecado tem a ver com a postura de prescindir de Deus, de orgulho, de autossuficiência. O mal surge, então, quando, pensando sermos capazes de tudo, destruímos a casa de Deus, a natureza, nosso jardim, e enganamos uns aos outros, cada qual pensando ser mais que o próximo, sem assumir as próprias responsabilidades. Esse mito das origens nos ensina que aquilo que um ser humano faz, de bom ou de mal, tem consequências sobre todos os demais. O pecado de um incide sobre os outros. É assim que carregamos o pecado original. Quando nascemos, somos afetados pelo mal praticado pela humanidade. Mas não cabe pessimismo na fé cristã, pois onde o pecado é abundante, maior ainda é a graça de Deus, que não nos abandona e fortalece a nossa liberdade para não cairmos em tentação. Se Maria é apresentada no Evangelho, pelo mensageiro do Altíssimo, como cheia da graça de Deus, ela também se apresenta a si mesma como a serva do Senhor, disposta a fazer com que a vontade divina se realize em sua vida. Ora, é justamente essa virtude, a entrega confiante e humilde nas mãos de Deus, que contrasta com o que foi narrado em Gênesis. A arrogância, o orgulho, a presunção, a adesão de Maria ao que o anjo Gabriel lhe anuncia se opõe à desobediência do primeiro casal. Por essa razão, a Igreja vê em Maria a mulher capaz de esmagar a cabeça da serpente, anunciada em Gênesis e descrita no Apocalipse. Ela cultivou em si os dons recebidos de Deus. Afirmar que Deus preservou Maria do pecado original, que ela foi concebida imaculada, Significa crer que a graça divina estava presente na vida dela desde o início. Não significa, de forma alguma, que nela havia ausência do livre-arbítrio. Ao contrário, Maria viveu a condição de liberdade, situada historicamente como todos nós. E foi assim que acolheu o projeto de Deus em sua vida. Negar isso contraria a fé cristã, pois seria negar a humanidade de Maria. Maria cultivou desde o princípio total abertura a Deus e alimentou o desejo de fazer a vontade divina. Até mesmo o fato de ter se tornado a mãe do Salvador foi adesão pessoal, fruto de um convite do Senhor e de sua livre resposta. A Igreja, como não poderia deixar de ser, sempre teve um olhar muito especial para a mãe de Jesus. Os cristãos devotos, igualmente, compreendem que, se na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho ao mundo nascido de uma mulher, esta foi escolhida e preparada com todo carinho e graça, desde a sua concepção no ventre de Santa Ana até a sua plenificação final. Por isso, ela é e sempre será santíssima e imaculada. Deus, que tudo pode, escolheu-a justamente por saber que ela seria, em sua liberdade, completamente aberta à sua graça. Quando Deus realizou a primeira aliança com o povo de Israel, deu-lhe as tábuas da lei que deveriam ser guardadas em uma arca feita de madeira incorruptível. O cristão devoto entende que o ventre de Maria foi a arca da nova aliança de Deus com a humanidade. Só poderia mesmo ser uma arca imaculada. Sua festa litúrgica se celebra aos 8 de dezembro, 9 meses antes da festa de sua natividade, em 8 de setembro. Ó Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Mãe cheia de graça, mulher forte, foste capaz de ser plenamente livre diante do mal, realizando em tua própria vida o projeto de amor do Criador para todos os seus filhos e filhas na radical obediência à vontade de Deus. Alcança-nos de Jesus, ó Maria Santíssima, a graça de também nós estarmos sempre atentos à vontade de Deus e pelas nossas vidas, carregando em nós teu amado Filho, vencermos o mal que destrói o mundo. Amém.